E aí, rapá? Atividade interna. Escureceu, entra em cena, a rima sem blasfêmia. Eu sou a profecia de poética sangrenta. O ódio da fênix que renasceu das cinzas. No campo de batalha, a ferida cicatriza. Eu sou o monstro preto que o burguês se apavora, que gela quando escuta a minha trilha sonora. Gaed tá de volta, coração enfurecido, nas trevas e a face verdadeira do inimigo. O mundo destruído, corrompido por dinheiro, não vai me seduzir com tua puta num pajeiro. Ficar no desespero quando os pretos te cobrar. A rima favelada é uma bomba nuclear. Faço versos pra guerra, poder de favelado. A voz que convoca os parceiros entrincheirado. O exército armado marchando pra vitória. Exibe a cabeça do chefe da história. O rato que disfarça o seu lado desumano. A varejeira que persegue o suburbano. É sujo lá do branco, América Tio Sam. Jogou os pretos pra morrer no Vietnã. Eu rimo essa guerra, a cara dos pilantra. Escrevo sem blasfêmia, minha caneta sangra. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entro em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entra em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro. Sou eu quem vai pra guerra, o batalhão já tá formado. Liga o mic, solta o peso, os plugin conectado. Sai fora, retardado, um guerreiro de onda paia. Quando a família junta, os ratos tudo vaza. Meu esforço, meu trabalho, conquistas vem naturalmente. Mas se for pra meter cano, já tenho alvo em mente. Aquele que fode o povo, que relaxa em suas mansões. Enquanto isso, favelado, coleciona suas lesões. De duro trabalho, sua sina é adoecer. Efeito colateral faz o país desenvolver. Mas a troca é muito justa quando a pedra acerta seu vidro. E as manchas no seu importado, decorações de um gatilho. Meu rap é meu trilho, verdade doa quem doer. Uma vez de posse dele, vou rimando até morrer. Vou quebrando as relações de faixa etária, censura. Pois o som que fortalece não vem de nenhuma puta. Não vem de viadinho, que é bancado por otário. Que paga pra porra do Superman que ficou fraco. Na rima sangue bom, nordestino de presença. Kaed DJ 15, a rima é sem blasfêmia. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entro em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entra em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro. Aqui é Nordeste, criatura da revolta. No colo da injustiça, é o filho que chora. Eu sou aquele que incomoda, que agride. Eu sou a pedra que estilhaça tua vitrine. Escrevo por amor, salve revolução preta. Atividade interna juntou gíria vermelha. Rima, rima, rima faz estrago. Revolucionários, guerreiro lado a lado. O ataque é fulminante, treme no teu salto alto. Burguês não se conforma de ver preto universitário. Professor favelado, militante da quebrada. Quem cedeu o argumento preto na sala de aula. É um tapa na cara do governo dos canalha. Minha rima sem blasfêmia, estourando escravocrata. Fragrância da senzala no meu pulso me motiva. Ir pra rua, pra guerra, confronto com os racistas. Poderosa família verminosa, cheira a morte. Que apoia os Sarney, os Guimarães da meio norte. A nobreza mais satânica, a mentira se revela. Derrama na favela o gosto amargo da miséria. Os ricos, classe podre, que se foda os Alencar. TV Clube, Rede Globo, os escrotos tão no ar. Eu rimo nesse inferno, a cara dos pilantra. Escrevo sem blasfêmia, minha caneta sangra. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entro em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro. A rima vem, vem, sem blasfêmia. Escureceu, vem, entro em cena. A rima vem, vem, do lado preto vem. Vem pra guerra, vem, só guerreiro.